Só ficou lindo. Que eu me tá pego ali, né? Pensando. Aí você começa. Logo, né? Estou. Não, você começa. Aí eu começo, tá. Pra que a dor, a ferida. Que tom é esse? Diz que tom não é o tom nem do disco. Eu vou morrer. Que tom que é? Chama uns dois tons pra mim. Por isso que eu tô vendo que Paulinho, já com 27 chuta... anos, tá difícil pra ela, imagina. Não, mim, gente, mas sou contralto, eu canto nas profundas. É. Sou da minha vida. Como é que eu pude te perder? Ai, lindo. Vida, se me conta, pra que agora a ferida. Então, me, gente. Há momentos. A gente não precisa, são duas contralto cantando. Pra quem se ganha lá, gente? Sou da minha vida. Ai. Como é que eu pude te perder? Outra coisa, não são contralto. Vida, se me conta, pra que a dor, a ferida. Tá linda. Eu tenho que contar o caso agora, né, gente? Senão ninguém vai entender nada. Cisquinho. Tem que contar, não tem? Muito bonitinho. Bom, o negócio é o seguinte. Eu me encontrei com uma fã uma vez. E aí ela olhou pra mim assim, ela falou assim: Nossa senhora, quem vê que a mulherzona daqui é tamanho, não acha que é cisquinho. Cisquinho, é porque eu sou pequenininha, mas a gente parece um pouco mais alta. Mas enfim, falei, gente, eu toco, eu canto, eu componho, tem que ser alta. É verdade. Aí só esse skin, mas eu acho bom. Vocês acham bom? Tá bom, assim? A gente vai cantar mais? Vamos. Então vamos cantar mais. Na verdade, eu quero... Esse momento, assim, eu vou lembrar a minha infância imediatamente. Acho que foi uma das primeiras canções que eu cantei na vida. E eu vou ter agora o prazer de interpretar com você. Ah, que legal. Vamos só lá, vamos lá. Da minha vida. Da nossa, vamos embora. Há momentos eu me pego pensando, logo estou chorando. A paixão detona em meu peito. Ah, meu Deus, ai, Deus, Deus. E o que restou desse amor? Somente o adeus. Sou da minha vida. Obrigada, querida. Obrigada mesmo. Beijo, mais gente. Uma salva de palmas para Roberta Miranda, obrigada. Por favor. Obrigada, querida. Vai com Deus. Obrigada, Nada. Uou.